Você é única, você é única, você é única. Não há melhor, meu amor, você é incomparável. É amável, indomável, inacama, insaciável. Mó loucura, mina pura, ciumenta e insegura. Nos fronte, mó guerreira, e nas quedas sempre dura. Mina que tromba o desafio, nós colava lado a lado. Se amava, se odiava, vixe louco, é embaçado. Não tem como esquecer, impossível não amar, impossível resistir. Esse olhar, essa boca, essas mãos carinhosas, suas unhas me arranhando. Pegava fogo delirante, nossos corpos aflorando. Acordava no meio da noite pra dizer que amava. Ligava todo dia pra provar que se importava. Um sentimento único, sincero e verdadeiro. Maravilhoso, amoroso, preenchido por inteiro. Várias fitas, vários bang, abraçados pela rua. Não me canso de dizer, porra, mina, cê é única. A melhor, a mais bela, a mais linda, de alma pura. Tudo que eu mais quero, te beijar à luz da lua. Você é inigualável pra mim. Você é única, você é única, você é única. Aí, mina, lembra as vezes que me beijava enquanto dormia. Acordava com carícia, ousadia e malícia. Cada minuto, cada segundo, como se fosse o último. Só ações, reações, tesão, prazer puro. Bandeava na quebrada feliz, de mão dada, expressão felicidade. Habitava nossa cara, virava as madrugadas, derretendo facção. RC é 286, só rap de monstrão. Mina louca, mó furiosa, que odiava patricinha. Não te troco por caramba, por grana. Invadia projeto mais belo que já vi, desenhado por Deus, carimbado com beleza, caráter. Me rendeu, fiquei sem reação, paralisado, cara de bobo, sentindo o que nunca senti. Tremi, bagulho é louco, foi um sonho perfeito, que nunca quer acordar. Toda linda, direção na cara, bonezão, irmã doida, conquistou. O guerreiro que rimava sempre dor, me mostrou que no caminho também existe flor. Me provou, demonstrou que existe felicidade, cumplicidade, sinceridade. É amar de verdade. A melhor, a mais bela, a mais linda, de alma pura. Tudo que eu mais quero, te beijar à luz da lua. Você é inigualável pra mim. Você é única, você é única, você é única. A melhor, a mais bela, a mais linda, de alma pura. Tudo que eu mais quero, te beijar à luz da lua. Você é inigualável pra mim. Você é única, você é única, você é única. Você é única, você é única. A melhor, a mais bela, a mais linda, de alma pura. Tudo que eu mais quero, te beijar à luz da lua. Você é inigualável pra mim. Você é única, você é única, você é única. Você é única.